Pessoal, novo, bom dia, aqui é o Sam, Mike X-Ray Fox. Mike X-Ray Fox, bom dia, Vestiga. Pessoal, tem autorização de reboque do, da remota do parque principal para o São Meia Dúzia. Remoto do pátio principal para o portão 06, isso? Do pátio principal? Positivo, portão 06 do pátio principal. Gente, Mike X-Ray Foxtrot autorizado, mantendo a escuta constante, reporte ao término do reboque Mike X-Ray Foxtrot. Reportará ao término do reboque, X-Ray. Do reboque, eu chamei a 6251, tem informação hotel, autorização Guarulhos. Bom dia, 6251, para Guarulhos, eu tenho 360 aprovado, o senhor está pronto para a cópia? 6251 autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, para Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trivium, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, decola da pista no zero com curva à direita, primeira curva à direita, subida da El Leda Brig, controle 120.8, aciona 5031 no Oceano 6251. Confirmando aí, a nossa saída para a TV Amper Zulu 10. Confirmando então, é. Fica então autorizado 360, Amper Zulu 16, para Hotel Zulu, temporada 10, com curva à direita, da El, Leda, 308-031. O contestamento foi correto, achei no 6251. O fato de eu não ter mencionado a Amper Zulu 0, que eu também tenho aqui no plano do senhor, é que o perfil de saída da El Leda Bridge deixa o senhor exatamente em bridge, senhor. Em bridge o senhor deverá interceptar para o aluno 6, negativo para o aluno 0, ok? Maravilha, muito obrigado. Obrigado, senhor. Chame o funcionamento. Salvador, Oceania 6251, no posto de estacionamento, no Rio de Janeiro. Portão 1, aprovado o pushback e acionamento, Oceania 6251, chame para o próprio táxi. Foxtrot, já estou aí, Salvador. Positivo, senhor. Foxtrot, por gentileza, confirme. Já parqueado no portão 62, isso? Positivo, parqueado no portão 62. Copiado, agora você, obrigado, bom dia. Pronto para o táxi, com 8-9 a bordo, 4 horas de autonomia, o Fernando Galeão. Fernando Galeão, 4 horas, confirme, 089 a bordo. Afirmativo. Copiado 6251, autorizado o táxi via Pátio e Índia até o ponto de espera pistola 0, ajuste no 0 no 6, chame pronto para decolagem no ponto de espera pistola 0, chame 6259. Mas que eu estava ali, vamos ver o táxi, mas já até o ponto de espera, Espera pronto, 6251. 251 autorizado alinhar e decolar da pista no zero, vento calmo, ajuste no zero ou no meia. Alinhar e decolar, o canal 62, por favor. Chinema 251 decolado aos 32. Chama agora o controle em Salvador, frequência 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Bom dia, senhor. Bono? Esse corno subiu uma T 360, saída da El. Vindo ao 360 na saída da EL, possibilidade de voar na proa da EL, da presença? Obrigado. Manda EL.